Bom, eu, depois daqueles 4-0 que teve, né, no 2007, foi. Sim. Eu não perdi mais pro Atlético, depois de 2007, depois daquele 4-0. Então você também tá com 2 anos aí de pleno É, vapor, só vitória. verdade. E eu fico feliz por isso, né? É um sinal que o trabalho nosso vem sendo bem feito, o trabalho do Adilson vem sendo bem feito. Os números falam pelo Adilson, né? Ele é um cara que trabalha bastante, que cobra muito, ele é a sua comissão técnica. Então, não vou dizer freguês, igual muitos falaram que o freguês voltou, né? Cantar a Do outro lado. música e tudo mais. Mas isso é a euforia, nós temos que deixar pro torcedor. Eu sei que o Atlético e o Atlético e Cruzeiro é um jogo diferente, né? Que mexe com a emoção de todos os torcedores. Mas graças a Deus, a gente está conseguindo ter essa invencibilidade aí, isso é bacana.